já não sei mais o que fazer. Saí de casa, estou na rua a sofrer. É muito triste viver nesse caminho cheio de espinhos. Estou sozinho, bate o vento, o sofrimento dói por dentro. Necessito de um recomeço na vida. Damos altos tropeços. Sei que por mim foi pago um alto preço. Preciso largar a iniquidade. Perdoa-me, ó Pai, pela minha infidelidade. Você que comigo sempre foi fiel, que nos momentos de pelejas abriu o céu, me abençoando, me direcionando. Para o inimigo que se disfarça de amigo, anjo de luz, traidor, cai por terra no nome do Senhor Jesus, a verdadeira luz, o meu amigo verdadeiro. Não vou fazer como aquele que o trocou por dinheiro, pois sei que tudo nesse globo é passageiro. Já disse, vacilei, errei, mas nessa condição não ficarei. Pelo contrário, me arrependerei, buscarei não errar mais, pois sei que o cair é do homem, quem levanta é o Pai. A presença do Espírito Santo de Deus mudando.